Amigo ouvinte, amigo internauta, estamos chegando, estou chegando por aqui para ficar com você em mais um Juntos na Web, né? Gostaria de dizer que é um prazer enorme estar com você, é um prazer enorme estar recebendo você em mais um Juntos na Web, tá bom? Fica por aqui, galera, tem muita coisa boa que vai rolar hoje, olha, muita matéria, muita notícia, muita música boa, tudo isso rolando no nosso Juntos na Web de hoje. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, né, aqui com a Rádio Ônibus através do nosso WhatsApp, que é o 16991821468. Um beijão para minha linda esposa preta, que já está lá, já está coladinha com a gente. Também o Marquinhos, ô, meu sobrinho Marquinhos lá de Mariporã, um abraço para você também, já está conectado, já está todo mundo aqui prontinhos para ouvir o Juntos na Web, tá bom? Então é sempre assim, você pode entrar em contato através do WhatsApp, né? Esse que eu passei, vou passar novamente para você aqui, ó. É o 16991821468, 16991821468. Se você quiser falar por e-mail também pode, tá? É o programa Juntos na Web, @hotmail.com, é o nosso e-mail para você falar com a gente. Se você está entrando agora na nossa live, também pode deixar o seu recadinho aí, pode pedir a sua música através da nossa página, né? Juntos na Web, Cláudio Juntos na Web, lá do Facebook, também no Google Mais e também no Twitter. É só você digitar a hashtag assim, ó, ouço JNW, e você vai curtir todas as nossas páginas aí nas nossas redes sociais, tá legal? Quem chega cantando pra gente aqui pra abrir legal esse nosso Juntos na Web de hoje, fica comigo, você não vai se arrepender, tem muita coisa boa pra rolar por aqui. O Marcos José Santana, o Quinho também tá por lá, abração, viu, Quinho, abração pro seu filho, um beijão, ele que tem o seu filho novinho lá, recém-nascido, lindão, né? Opa, é um orgulho de pai que não é fácil, né, não, Quinho? Tá certo? Então minha esposa tá ali dizendo assim, tô coladinha aqui, ô, beleza, isso é bom demais. Gente, quem vem abrindo o nosso programa de hoje é Ana Marina Lima. Canta pra gente Fugaz, abrindo Juntos na Web. Fica aqui pela Rádio Ônibus. Meu mundo, você é quem faz música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo você é quem lança mais e mais. E só vou te contar um segredo. Não, nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Você me abre. juntos, não é você, Marina Lima abriu bem o nosso programa de hoje aí, cantando essa música linda, né? Fugaz, valeu Marina Lima. Quem entrou com a gente agora foi o Luiz Lulabus. Abraço pra você, viu, Luiz? Ele que é o nosso parceiro aqui na Rádio Ônibus, né? Quem entrou também foi o Flavinho, meu sobrinho. O Felipe Pantu tá lamentando, que tá dizendo que não vai poder ficar na nossa live hoje, porque ele tá fazendo aniversário, né? Parabéns pra você, viu, Pantu? E ele tem lá um jantar com a família, não é? A Eliette Coelho, a Eliette acabou de entrar. Ô Eliette, tudo bem com você? Tudo bem com a família Coelho por aí? Então tá bom. Pode pedir a sua música, viu, Luiz Lulabus? Você também, Eliette, peça a sua música que você vai ser atendido com certeza. Rádio Ônibus, você lembrando, né, que a Rádio Ônibus é internacional. Nós estamos também na Argentina, estamos em Buenos Aires, na Argentina. É claro, né, muitas pessoas do mundo inteiro ouvem sempre a Rádio Ônibus, se comunicam conosco. Isso é muito gostoso, né? E a gente tem esse estúdio avançado lá na Argentina. Um abraço para todos que estão lá na Argentina. Se você quiser ouvir, você pode ouvir através do nosso site, que é o www.radioonibus.com.br. Nesse site, gente, tem uma série de coisas legais lá, olha. Você pode ouvir a Rádio Ônibus ao vivo, né? Você pode ouvir a Rádio Ônibus Argentina. Você pode também ouvir as reprises dos nossos programas, como esse Juntos na Web que você está ouvindo agora. Vai a reprise no sábado, às 10 da manhã, tem o reprise do Juntos na Web, né? Então você pode entrar lá e ouvir o podcast do Juntos na Web. Pode ouvir os podcasts também lá do Giro de Notícias com o nosso amigo Henrique Estrada. Você pode ouvir a hora que você quiser, é muito legal. Então você fique ligado, entre então www.radioonibus.com.br, tá certo? E aí você pode também ouvir a Rádio Argentina. Você clica em ouvir Rádio Argentina, você começa a ouvir a programação toda em castelhano da Rádio Ônibus. É muito legal, viu, galera? E olha só, hein? Após anunciar em um artigo publicado pela Folha de São Paulo que não será candidato à presidência da República em 2018, o apresentador Luciano Huck ressaltou na tarde desta segunda-feira que sua decisão é definitiva. Embora no texto escrito em primeira pessoa, o apresentador da TV Globo tenha afirmado que não vai se candidatar a cargo nenhum nesta eleição, à tarde ele enfatizou que não pretende entrar na política nem mesmo no futuro. Não vou ser político nunca, não quero ser político, disse e repetiu durante evento promovido pela revista Veja em São Paulo. Então está aí o Luciano Huck declarando que ele realmente não está a fim de ser político, não. Fazer o quê, né, gente? Espalhou-se essa notícia aí, ficou um bom tempo, né, ventilando essa notícia, e o Luciano Huck, então, essa semana, resolveu dizer que ele não vai ser político de jeito nenhum. Ô, meu Deus, tá certo, né, Luciano? A decisão é toda sua, garoto. Rádio Ônibus e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Quem tá pedindo aqui é a Eliette Coelho, tá pedindo uma música pra gente, quero ouvir a música da Amelinha, Frevo Mulher, com certeza eu vou tocar pra você. Fique ligadinho aí, tá, Eliette? Rádio Ônibus e você, juntos na web e você. Minha escolha faz a diferença no trânsito. No mês de novembro, sempre no terceiro domingo, celebramos o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Ele foi criado em 1993 pela Road Pace, uma organização do Reino Unido para lembrar as vítimas dessa tragédia em todo o mundo. Desde então, a Road Pace e as organizações parceiras realizam essa mobilização em várias cidades no mundo. Em outubro de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas fez um chamamento aos Estados-membros e também à comunidade internacional para celebrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito. A intenção é chamar a atenção da sociedade para a dor que envolve a perda de alguém querido tão inesperadamente como num acidente. Além também de enfatizar a necessidade de desenvolver programas de apoio às vítimas. De acordo com estudos da ONU, morrem a cada ano mais de 1 milhão de pessoas em acidentes de trânsito em todo o planeta. Lembre-se, minha escolha faz a diferença no trânsito. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Gente, lembrando que o governo gasta 52 milhões... com acidentes de trânsito, né? Então, por favor, vamos colaborar, né, gente? Vamos colaborar, vamos ser bons motoristas, vamos ser motoristas conscientes, né? Vamos evitar que aconteça o que aconteceu essa semana e a semana passada. Impressionante. 3 acidentes com ciclistas, né? O motorista embriagado, né? Os 3 que se envolveram nesses três acidentes, diferentemente, estavam embriagados. Nós tivemos aí duas mortes no primeiro acidente e depois mais uma morte em cada acidente. No total foram 4 ciclistas mortos por motoristas bêbados. Então, sempre que você sentar a um volante, tenha consciência, sempre dirija com consciência, tá bom? Quem pediu a música pra gente aqui foi a Eliette Coelho, né? A Eliette tá pedindo aqui a música da Melinha, Frevo Mulher. Vamos tocar assim, viu, gente? É Juntos na Web, com você. Fica com a gente, Juntos na Web. Ouvem os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta do esporão. A folha do não me toque e o medo da solidão. No primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Frevinho bom, né? É como diz o JP. Ô, legal demais. Aí sim, hein? A Eliette pediu pra gente esse frevo maravilhoso com a Melinha. Frevo Mulher. Valeu, Melinha. Cantou bem pra gente aqui no Juntos na Web. Lembrando, então, que você pode se comunicar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 16 99182 1468, viu, gente? Olha, Quem está ao vivo comigo agora, pode mandar para a gente aqui o WhatsApp, pedir a sua música, mandar o seu recado. Lembrando que você pode também fazer o seu pedido, o seu comentário lá dentro do aplicativo da Rádio Unip. Se você ainda não tem, vá na sua loja de aplicativos, lá no Play Store, baixa o aplicativo da Rádio Ônibus, é muito simples para você baixar, tem lá o aplicativo amarelinho com o desenho do ônibus, você baixa e aí dentro do aplicativo você tem uma parte lá que você vai lá no menu e lá tem uma parte que você pode se comunicar conosco, você pode gravar uma mensagem de voz pedindo a sua música, a gente vai soltar aqui durante a programação, ou você pode também pedir por escrito, mandar a sua mensagem pedindo a sua música. Você está ao vivo com a gente? Manda agora. Se você está ouvindo essa reprise, né? Porque nós temos a reprise aos sábados do Juntos na Web, você pode mandar sua mensagem que durante a semana a gente vai compilar e vai mandar para você, vai mandar a sua música, vai responder o seu recadinho. Tudo isso aqui na Rádio Ônibus para você, né? Rádio Ônibus sempre, sempre a sua verdadeira companhia e é por aqui que você vai se dar bem. Fica com a gente. Radioônibus.com.br. É, radioônibus.com.br, você está na melhor, você está na Rádio Ônibus, programa Juntos na Web. Vamos falar um pouquinho aqui de esporte, vamos dar um giro pelos clubes, né? Antes de dar um giro pelos clubes, porém, eu gostaria de dizer que hoje, né? Hoje, quinta-feira, né? Nós tivemos a comemoração, né? Completa hoje um ano da queda do avião da Lamia, que matou 71 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e jornalistas. Ah, e tem um dado interessante aqui, olha, as vítimas, os familiares, né, das vítimas estão, ainda não receberam a indenização, né? E eu vou dizer aqui porque, já, porque as pessoas ainda não receberam essa indenização. Já eu falo para vocês, tá certo? Know when to face the truth, and I know that the moment is here. Aí, Glória Estefan, já ela canta pra gente, não é agora não, viu, Glória? Segura aí, segura. Muita gente entrando aqui na nossa live, né, curtindo o programa Juntos na Web. Gente, e olha só, então, por que que as vítimas, né, os familiares das vítimas não receberão a indenização de cerca de 8 milhões de reais? Por dois motivos, a seguradora se negou a pagar o valor de seguro. Por dois motivos, primeiro que o avião estava lá voando, né, não tinha autorização para voar para a Colômbia, portanto eles saíram da área de cobertura do seguro. E segundo motivo, a apólice estava com prestações atrasadas, ou seja, a apólice não era válida porque estava com as prestações atrasadas, portanto... Infelizmente, os familiares das vítimas, que já sofreram tanto, né, com a dor das perdas, também não receberão a indenização. É uma pena, né? Realmente é uma pena mesmo. Gente, vamos falar um pouquinho do Corinthians, olha. Corinthians e Santos apresentaram propostas pelo meia Zé Rafael, mas o Bahia pretende conversar com interessados após as eleições presidenciais no clube, que acontecem agora no dia 9 de dezembro. Os dois clubes paulistas monitoram o jogador desde o início do Campeonato Brasileiro, mas terão de esperar. Marcelo Santana, atual presidente do Bahia, vai deixar o cargo após o pleito. Caberá ao novo mandatário negociar ou não o Zé Rafael. Portanto, eles vão ter que esperar realmente por esse jogador, que é um belo jogador, atua ali pelo lado direito do campo, joga muito, né? Como diz o Tite, fala muito, não, ele joga muito. Tá? Então, mas o Corinthians e o Santos, aí, os dois clubes interessados pela compra do Zé Rafael, vão ter de esperar um pouquinho por essa compra. Tá certo, gente? Juntos na Web, então, lembrando que você ouve o Juntos na Web às quartas e quintas, tá certo? E tem o Repeteco, a reprise do Juntos na Web, aos sábados para você, tá bom? Vamos então ouvir aqui Glória Estefan, né? Ela vem cantando Don't Wanna Lose You. Canta pra gente, Glória Estefan, Juntos na Web. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. got nothing to hide. So open your eyes, see who I am, and not who you want for me to be. I am only myself, myself. Dona Lúcia, todo mundo curtindo aí o Juntos na Web. A Márcia Cristina entrou aqui, na minha cunhada. Ô Márcia, tudo bem com você? Ela que mora lá no Jabaquara, né? Tá mandando oi aqui. Oi Márcia, tudo bem? Peça a sua música aí, viu? Juntos na Web é isso, né? A gente fica por aqui tocando música, levando muito serviço pra você, notícias, giro de esportes, né? Bom humor. Tudo isso acontece aqui no Juntos na Web para você. E olha só, hein? Se a proposta de reforma da Previdência for aprovada, o trabalhador, sabe o que pode acontecer com o trabalhador, minha gente? Olha, pode se aposentar após 15 anos de contribuição no INSS, como acontece atualmente. No entanto, receberá um valor menor do que receberia hoje. Pelas regras atuais, após 15 anos de contribuição, esse trabalhador tem direito a receber 85% da sua aposentadoria integral, né? Pelas novas regras, cairia para 60%. As novas regras propostas estabelecem que, para se aposentar, os homens precisarão de ter no mínimo 65 anos e as mulheres 62 anos. Devem ter contribuído pelo menos 15 anos com o INSS. Para servidores públicos, serão pelo menos 25 anos de contribuição, né? Então tá aí, tá todo mundo com medo dessa reforma previdenciária, reforma da Previdência, mas todo mundo está dizendo que se não houver a reforma da presidência, nós teríamos um ano muito difícil em 2019. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. É claro que não é bom para ninguém. Felizmente, depois dessas derrotas sofridas aí pelo nosso presidente Michel Temer, essas duas denúncias que caíram sobre ele, essas duas derrotas, não, essas duas vitórias, ele ficou enfraquecido e está meio difícil votar essa reforma da Previdência. E ele está mexendo, né? Mexe daqui, mexe dali, para tentar viabilizar essa reforma ainda esse ano. Mas a gente está realmente, é uma reforma temerária, não tenha a menor dúvida disso, né? Gente, se você quiser se comunicar conosco, você que está me vendo agora, ao vivo aí na minha live, pode deixar aí mesmo o pedido da sua música, viu, Márcia? Peça a sua música, você que está vendo a gente agora, peça a sua música. O JP entrou com a gente agora aqui, um abraço para você, JP. O JP, né, como eu sempre digo, que é um grande parceiro nosso, tem o seu programa aqui às terças-feiras, é o programa Amor à Terra, e também tem a reprise no sábado. Você que está ouvindo a reprise aí, fique ligado que logo depois do Juntos na Web aqui, tem o programa do Amor à Terra com o JP. O Cleiton entrou aqui também, que legal, hein, gente, que legal, tá tudo certinho. Vamos ver o que a Márcia está falando aqui, ó. Toca Michael Jackson, eu sabia. A Márcia é fã incondicional do Michael Jackson. Vou tocar uma música do Michael Jackson para você, viu? Pode ter certeza, Márcia. Márcia Cristina. Um abraço, Cleiton. Cleiton Oliveira, que também tem o seu programa na TV Morumbi. Tudo bem com você, Cleiton? Cleiton, grande parceiro também, grande locutor, né? Grande abraço para você, viu, Cleiton? Então, gente, vamos lá conjuntos na web. Vamos fazer o que aqui para você? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos primeiramente passar uma mensagem bem legal, né, para você sempre ter consciência no trânsito. É sempre bom você pensar que o trânsito, você tem uma arma na mão quando você tem um carro, né? Então vamos lá. Minha escolha faz a diferença no trânsito. A dor da perda de alguém querido por causa de um acidente de trânsito é imensurável. No terceiro domingo do mês de novembro, o mundo celebra o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, com o intuito de chamar a atenção para que nenhuma vida seja perdida em acidente. No Brasil, em 2015, o número total de mortes foi de quase 39 mil pessoas. O gasto pago pelo país com todas essas mortes ultrapassou os 50 bilhões de reais. Além da dor da família e dos amigos, os acidentes trazem um custo enorme para toda a sociedade. Com esse dinheiro, poderíamos construir mais de 26 mil escolas ou mais de 1.500 hospitais. Além da dor, que não conseguimos medir, todos pagamos muito caro as mortes no trânsito. Portanto, faça a sua parte. Escolha sempre o trânsito seguro. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, programa Juntos na Web, levanto muita música, informações e serviço para você. Um forte abraço pro Vanley Gontijo, que já entrou com a gente aqui também, tá vendo o programa. Um abraço, viu, Vanley? Um abraço também pro nosso querido Henrique Estrada, nosso diretor, que tá sempre ligado no que a gente tá fazendo lá, né, o Henrique? Ele que tem o seu programa Giro de Notícias, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Então você que tá me ouvindo ao vivo aí, olha, às 20 horas começa o Giro de Notícias com o nosso querido Henrique Estrada. Olha só, vamos falar um pouquinho do Santos aqui no nosso Giro de Clubes. A segunda-feira deu início a uma semana que tem tudo para ser movimentada no mercado da bola. Enquanto Grêmio e Flamengo ainda brigam por títulos internacionais, os outros clubes brasileiros se mexem por reforços para a última temporada, para a próxima temporada, aliás, com destaque para Palmeiras e Santos. Se os dois times estão em alta nesse sentido, muito se deve a Lucas Lima, que deve trocar o peixe pelo Verdão. Mas a equipe da Vila Belmiro não quer ficar para trás e já começa a se mexer em busca de Robinho, hein? O Santos, então, de olho no Robinho. O JP está dizendo, manda um abraço pro Vicente, o Vicente, ô Vicente Cupertino, JP tá lá pertinho do Vicente, manda assim um abração pro Vicente, pra Márcia, pro Thiago, né, pra essa família maravilhosa aí que tá sempre com a gente, tá sempre ajudando a gente aqui. Um forte abraço pra você também, viu, JP? Então é isso, gente, que a gente tinha do Santos aqui, e dizer que no jogo da última segunda-feira, né, você que é palmeirense, olha, foi muito emocionante essa pedida do grande jogador Zé Roberto, né? Foi uma despedida legal. Ele merece tudo de bom, né? Um grande atleta, 24 anos jogando como profissional, sempre em alta performance, sempre em alto nível, né? Sempre cuidou muito bem do corpo, muito bem da parte física, né? E também da parte mental, né? Da parte do cérebro ali, sempre teve esteve sempre focado nos times que, em que passou. E olha, sinceramente, eu vi o jogo segunda-feira e achei que ele ainda poderia jogar pelo menos mais uns 3 anos. Se você vir ele em campo, você tem a mesma opinião que eu. É impressionante o domínio de bola que ele tem, a intimidade que o Zé Roberto tem com a bola. Infelizmente, é claro, né, o físico vai caindo, mas ele tem uma intimidade muito grande. Então, parabéns a você, Zé Roberto, pela grande carreira. E dizer também que o pai do Robinho, aliás, o pai do Neymar, né, o Neymar, o senhor Neymar, e também o pai do Lucas Lima, estavam lá. Eles foram conhecer toda a estrutura, né, do time do Palmeiras, porque realmente o Lucas Lima está fechadíssimo com o Palmeiras e deve então integrar o Palmeiras, o Verdão, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Palmeiras no ano de 2018. Você torce para quem? Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, qualquer time que você torça, você que está vendo a gente aí na live agora, manda para cá a sua opinião. Nós temos os jogos então nesse final de semana, não teremos jogos no sábado, todos os jogos serão no domingo, né? No mesmo horário, sempre às 17 horas, tá bom? Então você fique ligado. Eu acho que sempre, né, vou repetir aqui, a briga maior nesse final de semana vai ser pela parte de baixo da tabela. É claro que o Palmeiras ainda, o Santos ainda briga para ser vice-líder do campeonato, afinal de contas a premiação é boa, são 11 milhões de reais que o segundo lugar vai levar, então nesse momento é ocupado pelo Palmeiras, mas pode acontecer de repente um tropeço do Palmeiras e o Santos passa a ser vice-líder e leva essa bolada aí, né? O Santos ainda vai brigar, mas a briga maior mesmo está pelo rebaixamento. Nós temos 3 times aí com 42 pontos, né? Que é o Avaí, o Sport e o Avaí Sport, 3 com 42, que é o Avaí, o Sport e o Coritiba, né, que estão com 42 pontos. Está todo mundo brigando, todo mundo embolado ali, tentando sair da zona de rebaixamento. Então a briga vai ser boa. Embora a gente tenha um Avaí que vai pegar o Santos na Vila Belmiro, e nós temos o Sport que vai enfrentar o Corinthians, né, em casa, vai jogar em casa o Sport e vai receber o Corinthians. São 2 paradas duríssimas, né? Então vamos ver, a briga vai ser boa por aí. Tá bom, gente? Juntos na web e você, é isso que a gente tinha para falar do Santos aqui no Giro de Clubes do Juntos na Web. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Juntos na web, você, Rádio Ônibus, e você, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Ô Márcia, você fica ligadinho aí, não saia daí, que a gente tá ainda tentando localizar uma música do Michael Jackson bem legal pra você, tá? Vamos tocar aquelas antigas que você gosta, né, não? Do Michael Jackson. E a Márcia tá dizendo o seguinte aqui, ó: manda um abração pros meus netos, grande abraço, grande beijo pra todos os seus netos aí, viu, Márcia? E também tá dizendo pra mandar um abração pro maridão, o Rubinho. Aí, Rubinho, tá dizendo o seguinte, ó: eu te amo com todos os seus defeitos. Quem é que não tem defeito, né? Todo mundo tem defeito nessa vida, né? Não, Marcia, já, então, a gente toca a sua música aqui, tá bom, Marcia? Juntos na web você, lembrando então que você ainda pode se comunicar conosco através do nosso e-mail, que é o programa juntosnaweb@hotmail.com. Pode se comunicar através do nosso WhatsApp, que é o 16991821468, e pode se comunicar também através do nosso aplicativo, mandando seu recado de voz, mandando aí o seu recado escrito pra gente, pedindo a sua música, dando a sua sugestão, fazendo a sua crítica, desde que seja crítica construtiva, é claro, né? Aqui pro Juntos na Web, que é feito exclusivamente para você. Um abraço para você que está ao vivo agora nesse momento da nossa live. Obrigado a você que está aí pela Rádio Ônibus, ouvindo através do nosso aplicativo, ouvindo através do site da Rádio Ônibus, tá bom? Quem chega para cantar com a gente aqui é Luiz Melodia, canta Negro Gato. Na sequência a gente toca então Michael Jackson. Já. Eu sou um negro gato. outro desacato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar. E depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom. Cantou pra gente aí, Negro Gato, né? Luiz Melodia, que faleceu esse ano, infelizmente. Perdemos aí um grande cantor, um grande compositor, um grande artista que se foi, nos deixou nesse ano de 2017. A Eliana Oliveira entrou aqui pra falar com a gente. Tudo bem, Eliana? Fica aí tranquila com a gente. Peça a sua música, pede que a gente vai tocar. Márcia, já vou tocar pra você o Michael Jackson, tá bom? E olha só, um navio de madeira, no nosso destaque internacional, um navio de madeira sem tripulação apareceu em uma praia do Japão com 8 corpos e esqueletos humanos. Autoridades japonesas tentam identificar os corpos e desvendar o mistério do navio fantasma encontrado na costa noroeste do país. A suspeita de que se trate de uma embarcação norte-coreana. Não é incomum que barcos de pesca da Coreia do Norte sejam arrastados pelas correntes marítimas e fiquem à deriva nessa área. O barco de madeira tinha 7 metros de comprimento e apareceu encalhado em uma praia perto da cidade de Oga, no último domingo. Então tá aí o nosso destaque internacional, né? Esse navio que apareceu, oh meu Deus do céu, né? O navio norte-coreano, já basta o presidente da Coreia fazendo toda aquela atrapalhada lá, e ainda aparece um navio norte-coreano com corpos dentro. É brincadeira, né? Coisas que acontecem pelo mundo aí, né? Juntos na web e você fica comigo. Quem canta pra gente então? Michael Jackson canta Bad. Pra você, Márcia Cristina, fica com a gente. Jump on, get on me, all right. Minha escolha faz a diferença no trânsito. No mês que celebramos o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, vamos lembrar que a dor da família que perdeu alguém no trânsito é imensurável. Vamos lembrar também que é muito importante os grupos que ajudam os familiares a enfrentar a perda. Mas, se a dor não podemos medir, o custo do acidente é possível. O valor que toda a sociedade paga pelo acidente de trânsito é bem pouco conhecido. Somente em 2015, o Brasil desperdiçou 52 bilhões de reais, com os mais de 37 mil mortos no trânsito. Com esse valor, poderíamos melhorar a educação ou a saúde do nosso país. Conseguiríamos atender mais de 41 mil alunos por dia, ou mais de 164 milhões de pacientes. Quando você ver um acidente, lembre-se, todo aquele aparato de atendimento é você quem está pagando. Por isso, sua escolha sempre faz a diferença no trânsito. Juntos na web e você, a gente ouviu aí Beto com Michael Jackson, pedido da Márcia Cristina. Pediu, a gente toca, né, gente? Olha, vamos fazer um giro assim de notícia. Vamos fazer um giro de notícias? Não, é com Carlos Henrique o giro de notícias. Aqui é giro pelos clubes. Vamos falar de São Paulo? Vamos falar de São Paulo aqui, falar do Morumbi, né? Olha só, após o último show, o segundo e último show do cantor norte-americano Bruno Mars no Morumbi, encerrado na madrugada da última sexta-feira, não atrapalhará os planos do São Paulo para o jogo de despedida desta temporada. No próximo domingo, o tricolor encara o Bahia pela última rodada do Brasileirão e o campo estará em perfeitas condições para a prática do futebol. Isto porque a nova grama que será recolocada foi pintada há um ano em uma fazenda em Taubaté, no interior do estado. Terminada a maratona de shows na Casa São Paulina, né? Foram vários shows que tiveram por lá. O São Paulo, então, finalmente volta a jogar bola, né? É muito mais interessante alugar o Morumbi para um show do que para o futebol. Fazer o quê, né? São coisas do dinheiro. É a radioonibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. Tradicionalíssima no bairro, a JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. E um abraço sempre pro JP, sempre digo aqui, né? O nosso camarada, é o nosso companheiro, apresenta aqui o programa Amor à Terra todas as terças-feiras, né? Grande JP, quem canta pra gente agora aí, Caetano Veloso, vem cantando Alegria, Alegria. Canta, Caetano, pra gente. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. visão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Juntos não é de alegria. Alegria, cantou pra gente Caetano Veloso, né? Bela época, né? Grande Caetano Veloso. Gente, entrou com a gente aí o Fernando Nunes. Abraço pra você, abraço pra Márcia. E eu vou aproveitar a sua presença aqui com a gente, Fernando, e anunciar, né, que no próximo dia 16/12, sábado, a partir das 9:30, o Fernando, a Márcia, uma grande galera estará fazendo um grande evento lá na rua Bem-Aventurado Teófilo Venara, aqui na Vila Missionária, né? Quem mora na Missionária conhece bem esse endereço. Então, no dia 16, não perca, a partir das 9:30, né? Terá um grande evento lá, um Natal das Crianças Carentes. Então, o Fernando, a Márcia, os organizadores estão pedindo para que, se você puder doar um brinquedo, muito mais crianças serão presenteadas, né? Então terão brincadeiras, músicas também, muita diversão para ajudar toda a comunidade, tá bom? Então tá dado o recado aí, próximo dia 16, sabadão, não perca esse evento maravilhoso lá na rua Bem-Aventurado. Eu sei, né, conheço bem essa galera, sei que quando eles se propõem a fazer alguma coisa, é sempre coisa boa. Então fica o recado aí, tá bom? Márcia, tá bom? Fernando, Luciana entrou com a gente, obrigado para você, Luciana. Grande abraço a todos que estão curtindo o Juntos na Web. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre influência ambígua, o duplo estímulo. O livro salva, o livro condena. Qual livro? Qualquer um deles que possa nos ajudar a refletir, a pensar, a meditar, a melhorar nossa percepção, nossa existência, nossa consciência, nossos trajetos. E é claro, existe também aquele livro, aquela forma de literatura que nos conduz para um caminho que pode ser desviante, equivocado. Dependerá sempre, né, do leitor e não apenas do conteúdo que ele tem dentro de si. Quantos livros na história serviram e servem ainda para que a gente eleve a nossa condição humana, para que a fraternidade não seja apenas uma palavra, para que a nossa percepção de solidariedade ela não se esvazie, né? Há muitos livros que encantam pela sua capacidade de movimentar o humano, né, dentro de nós. Há outros livros que faz com que a gente seja preconceituoso, que a gente seja excludente, que a gente consiga, a partir daquela leitura, influenciar-se em função até de ideias que já tem, para ser segregacionista, segregar as pessoas, colocá-las de lado. Por isso, Petrarca, um escritor italiano do século XIV, aliás, considerado por muitos o criador do soneto, né, dentro da poesia, Petrarca, ele escreveu em Remédios de Ambas as Fortunas uma frase que nos ajuda. Ele diz: livros têm levado algumas pessoas ao saber e outras à insânia. Diz Petrarca, digo de novo, lá no século XIV, livros têm levado algumas pessoas ao saber, ao conhecimento, à capacidade. E outros livros levam as pessoas à insanidade. Isto é, fazem com que elas se tornem, né, absolutamente liberticidas, sejam contrárias a um pensamento diverso, achem que a única maneira de ser é como elas são, e em nome desses livros praticam até o fratricídio. É tempo para o conhecimento. Foi então o nosso querido Mário Sérgio Cortella, o filósofo preferido aqui da Rádio Ônibus, preferido aqui do Juntos na Web. E olha só, galera, uma rocha espacial de cerca de 5 quilômetros de extensão passará de raspão na Terra, de acordo com as proporções espaciais. O asteroide 3200 Phaeton deve ficar a cerca de 10 milhões de quilômetros do nosso planeta em 16 de dezembro. Pode parecer grande, mas é apenas 26 vezes a distância do nosso planeta para a Lua. A extensão do objeto é o equivalente a quase duas vezes o tamanho da Avenida Paulista no centro de São Paulo. Equivale também à distância do estádio Mané Garrincha ao Congresso Nacional em Brasília. Segundo a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, não há motivo para pânico, porém é extremamente improvável que haja qualquer dano ao nosso planeta com a passagem desse asteroide. Que medo, hein, gente? Meu Deus do céu. A gente fica assistindo esses filmes americanos aí e a gente fica realmente assustado com essas coisas, né? Pelo amor de Deus, espero que passe realmente bem longe da gente. Juntos na Web Você. I can see the pain living in your eyes. I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't want to let you down. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, não saia daí. Na sequência, tem mais Juntos na Web para você. Logo depois, os nossos comerciais. Juntos na Web e você. Rádio Ônibus, sua melhor companhia. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears.